momentos nesta vida que parecem desabar. Todos sonhos e projetos pelo chão. A tristeza invade a alma e a canção se torna dor. O sorriso não existe, morre a flor. Há uma esperança pra você. Jesus Cristo está vivo, este é o nosso campeão. Há uma esperança pra você. Esta esperança é Jesus, que tomou a sua cruz e morreu em seu lugar, e que fez o seu projeto um projeto pra salvar. O seu sangue está vida, esta é a nossa redenção. Jesus Cristo está vivo, este é o nosso campeão.